cafetero, camino del mar. Lá de corpo dourado, pisou de Ipanema, é os balanceus mais que poema, é nunca lombeira, sequer ao passar. Del sol de Ipanema y su balanceo es más que un poema.